Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 327. Edição desta semana, regressamos aos audiolivros, à produção em Portugal deste género, que, enfim, não tendo muito desenvolvimento em termos de mercado, vai apresentando algumas propostas e hoje temos também propostas bastante diferentes entre si. É essa exatamente a ideia. Apesar de, na última feira de Frankfurt, do livro, uma das editoras mais importantes dizer e afirmar com convicção que o livro, nos próximos 1000 anos, não há de desaparecer como objeto fetiche, a relação com o homem e a mulher, com a leitura, com o pensamento, com a poesia, com a arte. Mas, e apesar desta convicção, os audiolivros, o e-book para os tablets aí estão e, portanto, convém de vez em quando anunciar e mostrar aquilo que vai sendo feito e editado em Portugal. Temos aqui três propostas nos livros com rumo. Um dos escritores, dizem, dos mais importantes da nova geração, Gonçalo Tavares, Gonçalo M. Tavares, com o Sr. Henri, uma edição da Boca, e depois o grande escritor, aquele verdadeiro e o genuíno de presente e do futuro, António Lobo Antunes, com o quarto livro das Crónicas, e agora a sério, um dos grandes poetas portugueses, de facto, Alberto Pimenta. Fazemos aqui uma espécie de meia-culpa em público por ainda não ter entrevistado este grande escritor, este grande teórico. O homem que tentou abordar e perceber a poesia que é feita em Portugal, e não só a poesia feita na Europa, na segunda metade do século XX e princípios do século XXI, Alberto Pimenta é realmente um dos poetas mais importantes, menos mediáticos, ou por isso não aparece tanto nos jornais, na imprensa. De qualquer das formas, cá temos a última produção dele, De Nada, uma edição também da Boca, e fiquem, usufruam e escutem-nos por eles mesmos ou por outros, por interposta pessoa. Três propostas de facto diferentes, mas também muito interessantes, a perceber e entender as possibilidades em aberto que a própria literatura também produz e possibilita. Boa noite e melhores leituras. Boca, palavras que alimentam e Teatro Municipal da Guarda apresentam Senhor Henri, de Gonçalo M. Tavares. Direção, interpretação e edição sonora de texto, José Neves. Sonoplastia, José Neves e Nuno Veiga. Gravação e pós-produção áudio, Pedro Costa. Thank you. O senhor Henry disse... Se a laranja viesse de uma árvore chamada macieira. A laranja teria de se chamar maçã, ou era a macieira que se teria de chamar laranjeira? O senhor Henry disse, se a laranja viesse de uma árvore chamada macieira, a laranja... A laranja teria de se chamar maçã, ou era a macieira que se teria de chamar laranjeira? A estatística foi inventada em Londres em 1662. Antes também existiam acasos e repetições que ninguém ouvia. O Sr. Henry disse: a estatística foi inventada em Londres em 1662. Antes também existiam acasos e repetições, mas ninguém os via. O Sr. Henry coçou logo. O Sr. Henry coçou depois a barriga com o dedo indicador da mão direita. O Sr. Henry tinha umas calças pretas que não chegavam aos sapatos. O Sr. Henry tinha uns sapatos castanhos antigos e estes vinhos de baixo também não chegavam às calças. Era, portanto, mútuo. As calças não chegavam aos sapatos e os sapatos não chegavam às calças. Uma admirável coincidência, disse o Sr. Henry, ao mesmo tempo que recordava a importância da estatística inventada em Londres em 1662. O Sr. Henry ia carregado com dois cestos de compras. Eram garrafas. O Sr. Henry parou por instantes, cansado, e pôs-se a pensar encostado a uma árvore. O Sr. Henry disse, já se faziam cestos no Neolítico. Depois o Sr. Henry não disse mais nada porque estava muito cansado. O Sr. Henry continuou com uma respiração ofegante encostado a uma árvore. Falta-me um pouco de absinto, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry pensou mais um pouco e depois disse, já percebo por que razão se começa a pensar. É por causa do cansaço. Se todos os homens tivessem uma boa condição física, não havia um único filósofo. O Sr. Henry, antes de recomeçar a andar, disse ainda: felizmente no mundo existe o absinto. O absinto é o melhor estímulo para a cabeça que existe por vezes. Não sei mesmo o que pensa melhor na minha cabeça. Se a minha própria cabeça, se o absinto. Mas provavelmente é o absinto, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry pediu mais um copo de absinto. O Sr. Henry disse, hoje sinto-me particularmente fraco. Se faziam cestos no Neolítico, disse o Sr. Henry. Cestos? Cestos. O Sr. Henry bebeu de uma só vez um pequeno copo de absinto. Cestos no Neolítico, vejam bem, no Neolítico. Cestos? Cestos no Neolítico, vejam bem, cestos. No Neolítico. Cestos? Vejam bem, no Neolítico. Vejam bem, no Neolítico. Entretanto, do outro lado do balcão, alguém disse... Ríspido. Só me interessam os assuntos do meu bairro. E o Sr. Henry disse, faz muito bem. E depois disse ainda, mais um copo de absinto, por favor. Por favor. O Sr. Henry ainda se ria às gargalhadas. O Sr. Henry disse, o meu pensamento localiza-se num espaço que existe, ainda vazio, entre as células e o absinto. É neste pequeno espaço, é neste pequeno resto que eu consigo pensar. O Sr. Henry disse, depois... Muito alto. É neste pequeno resto que eu consigo pensar. Já os babilónios tinham um calendário, 600 anos antes de Cristo. O Sr. Henry, entretanto, estava baralhado com as horas, pensava que eram 4 da tarde e afinal eram só 11 da manhã. Cheio de pressa, porque tinha combinado encontrar-se com um amigo às 4:30, o Sr. Henry repetia, acompanhando a passo acelerado, 600 anos antes de Cristo, vejam bem. Mais precisamente, li na enciclopédia, 530 anos antes de Cristo. 530 é o número exato. É o número correto. Temos de ser exatos nas datas, disse o Sr. Henry, enquanto, equivocado, pensando estar atrasadíssimo, continuava a acelerar o passo. O Sr. Henry estava no jardim em frente ao seu banco preferido, onde sentada uma mulher tocava violino. O Sr. Henry interrompeu a violinista e disse, António Stradivarius foi o mais famoso construtor de violinos. Era o arquiteto dos violinos, bem se pode dizer. Ele experimentou vários tipos de violinos até se decidir pela dimensão e forma do atual violino Stradivarius. Eu podia ter sido um grande violinista, mas Nunca soube tocar violino. Eu podia ter sido um grande violinista. Porém, o álcool apareceu muito antes do violino. Podia ter sido um grande violinista, mas nunca soube tocar violino. Porém, o álcool apareceu muito antes do violino. Muito antes de existirem violinistas, já existiam pessoas inspiradas artisticamente pelo álcool. Por isso, faça o favor de sair desse banco com o seu violino, porque esse banco é meu, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry estava sentado no banco do jardim. O Sr. Henry estava sentado no banco do jardim a pensar. O Sr. Henry estava sentado no banco do jardim a pensar se o seu corpo se levantaria para ir beber um copo de absinto. O Sr. Henry disse: a minha alma já se levantou. A minha alma já se levantou. O Sr. Henry olhou depois para o corpo, tentando localizar o próprio rosto, mas não conseguiu. Há partes do seu corpo que só posso... Há partes do meu corpo que só posso ver. Há partes do meu corpo que só posso ver com os meus olhos e há outras que só posso ver com a memória. Eis finalmente uma decisão. É como se a memória tivesse olhos. E mais antigos que os outros dois. O Sr. Henry depois calou-se. E o Sr. Henry, depois de um breve silêncio, disse: o certo é que a minha vontade já bebeu um copo de absinto e eu não. A minha vontade já se encontra neste momento mais bêbada que eu. Vou pois apanhá-la, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry levantou-se então do banco do jardim com um súbito movimento. Eis finalmente uma decisão. Ao absinto, gritou. Eis finalmente uma decisão. E começou a andar rapidamente. O Sr. Henry encontrou um anel no passeio. O Sr. Henry encontrou um anel no passeio. Ah, disse o Sr. Henry, o anel talvez seja de ouro. O Sr. Henry pôs logo o anel no bolso e pensou: não, não é de ouro. É de 6.000 copos de absinto. É a moeda do meu país. E o Sr. Henry sorriu. Tinha encontrado uma riqueza rara. Eis o primeiro anel líquido da história, disse o Sr. Henry. Eis o primeiro anel líquido da história, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry costumava ter falta de ar duas vezes por semana. Certas semanas, tal facto ocorria à terça-feira e ao sábado. Outras semanas ocorria à terça e sexta. Falta de ar. Aqui, dizia o Sr. Henry, colocando as duas mãos à volta da garganta. Falta de ar aqui. Falta de ar aqui. Falta de ar aqui. Enquanto lhe servia um copo de absinto, o dono do estabelecimento disse: o Sr. Henry deve ter algum antepassado que morreu enforcado numa árvore alta, de cerca de 6 metros de altura, com 1,5 metros de diâmetro. Falta de ar aqui. Este terrível acontecimento passou-se a uma terça-feira e daí a falta de respiração sempre à terça-feira. As duas mãos à volta da garganta. O Sr. Henry concordou com a cabeça e disse: também nunca gostei das explicações dos médicos. Também nunca gostei das explicações dos médicos. Uma aspirina, disse o Sr. Henry, enquanto engolia uma. Serve para as dores de cabeça, dores nas mãos, nos pés, dores de corno, dores de cotovelo, dores de coração, dores da alma, dores de espírito santo do orelho, dores de dentes, dores de gengivas, dores de unhas demasiado compridas. Dores nas unhas demasiado compridas. Dores no pensamento. Dores nas conclusões. Dores na carteira. Dores nas conclusões. Dores nas hipóteses. Dores nas hipóteses. Dores na mulher do outro. Dores no mandamento não cobiçarás. Dores nas conclusões. Dores na pilinha. Dores nos testículos. Dores no rabo. Nas nádegas. Nos sovacos. Nos pelos dos sovacos. Dores na uretra. Dores nos seios. Caso das mulheres. Dores no cabelo enquanto nos puxam. Dores nas conclusões. Dores em todo lado. Nosso Senhor nos acuda. E também para a asma. Dores nas conclusões. Sr. Henry, entretanto, depois de uma pausa para recuperar o fogo... Dores nas conclusões. Pediu um copo de absinto. Um velho que estava ao lado comentou: eu só não percebo, é porque é que há aspirina. é para ajudar nos efeitos? Respondeu de imediato o Sr. Henry. Dois nas conclusões. O Sr. Henry olhava para o eclipse anunciado que ainda não começara. Se os astros se atrasam, o que fará o resto? O Sr. Henry tinha trazido uns binóculos enormes. Disse o Sr. Henry. Se os meus binóculos tivessem o comprimento que vai da Terra ao Sol, aí sim eu veria as coisas mais próximas, disse o Sr. Henry. É uma bela imagem. Em chinês existe uma única palavra para eclipse e para comer. O eclipse é uma coisa escura que come um astro. É uma bela imagem. O Sr. Henry, entretanto, pousou os binóculos e tirou da sua mochila uma garrafa de absinto. Depois de beber umas boas goladas, o Sr. Henry disse: que belo eclipse! E bebeu mais umas goladas. E adormeceu. Deitado no chão à espera que algo acontecesse no céu, o Sr. Henry acabou por fechar os olhos. E adormecer. E adormecer. Quando acordou. Quando acordou, pegou na sua mochila e na sua garrafa de absinto e retirou-se. Tive um eclipse privado, disse o Sr. Henry para si próprio. Satisfeitíssimo com os astros que conseguira ver no seu céu particular. É uma bela imagem. Um eclipse que só depende de mim. Um eclipse que só depende de mim. É uma bela imagem. Eis o que trago nesta garrafa, disse o Sr. Henry. Eis o que trago nesta garrafa, disse o Sr. Henry. O Sr. Henry disse: se querem abrir um poço, o melhor é descobrirem primeiro um formigueiro. Mais um copo de absinto, pediu. É que toda a gente sabe que debaixo de um formigueiro há muita água. As formigas são assim... As formigas são assim... Plantas metade inteligente e outra metade burras. Mais um copo de absinto, pediu. Enquanto as plantas são animais sem inteligência nenhuma. As formigas são assim... As formigas precisam de água para constituir uma família e nisso são iguais aos homens. As formigas são assim. Debaixo da terra... Debaixo da terra há movimentos de energia que são simétricos aos movimentos num formigueiro. E é de uma grande quantidade desses movimentos que nascem os terremotos. É impossível um homem viver sem informação. Eu leio diariamente a enciclopédia para poder ter acesso a estas informações imprescindíveis, disse o Sr. Henry. É impossível um homem viver sem informação. A informação, disse o Sr. Henry. Disse o Sr. Henry, já com a língua meio enrolada. A informação é o outro lado do absinto. Depois de beber de uma só vez o copo de absinto que segurava na mão direita do Sr. Henry... Isso, o Sr. Henry. O Sr. Henry pediu outro copo de absinto. É para os dois lados do corpo, disse. Este segundo é para a mão esquerda. E segurando com a mão esquerda, bebeu o segundo copo. É fundamental para o equilíbrio de um homem, disse o Sr. Henry... Nos tempos antigos existiam duas matemáticas e agora só existe uma, disse ainda o Sr. Henry. Aconteceu como sempre acontece, quando um povo entra em guerra contra o outro e um povo vence e o outro perde. Rápido. Se o povo A que venceu é mau, corta a cabeça a todos os elementos pertencentes ao povo B e então o povo B desaparece do mundo. Foi assim que aconteceu com uma das matemáticas. A questão é saber se a matemática derrotada não seria mais inteligente que esta, disse o Sr. Henry. Há poesia. É que muitas vezes os derrotados são mais inteligentes. Em definitivo, sabemos que os derrotados são menos fortes. Daí o facto, aliás, de serem derrotados. Mas imaginem que o povo, com a matemática A, essa matemática que agora nos complica, imaginem que esse povo da matemática A utilizava lanças mais compridas que o povo que estudava a partir da matemática B. Há poesia. Assim como a lâmina... Da lança do povo com a matemática A chegou primeiro ao coração do povo B, a matemática A foi imposta a todos os povos. Mais um copo de absinto, por favor. E... Quem nos diz, pois, que a matemática que temos não venceu pelo músculo e pela arma? Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. A segunda matemática que se perdeu nos tempos, acredito que deu origem por caminhos e subcaminhos à poesia. Rápido, rápido, senhor. Mas isso não é uma certeza, é um cálculo poético. Pediu... Mais um copo de absinto, por favor, e rápido. Outro copo de absinto. Querem que vos fala dos fatídicos anos de 1348-50? Poético. Perguntou ainda ao Sr. Henry, já perfeitamente desequilibrado. Avancemos, pois, para o primeiro múltiplo, disse. A poesia. Esas lágrimas son pocas, no me pueden conmover. Tienes que llorarme un río si me quieres convencer. Súbete a aquella montaña y en sus cumbres con valor grita al mundo que te mueres, porque te falta mi amor. Entonces habrás pasado por lo que pasé. ¿Te acuerdas cuando te fuiste como supliqué? Esas lágrimas son pocas y no me pueden convencer. Tienes que llorarme un río y me tendrás a tus pies. Tienes que llorarme un río y me tendrás a tus pies. Depois da transmissão de um excerto da peça radiofónica O Sr. Henri, feita a partir do livro com o mesmo nome, da autoria de Gonçalo M. Tavares, naquela que é uma edição, uma coedição da Boca e do Teatro Municipal da Guarda, passamos agora para uma nova proposta, desta feita Crónicas, da autoria de António Lobo Antunes, aqui narradas pelo próprio. Este é já o quarto livro, selecionamos três deste CD. Esta aqui é uma edição da Dom Quixote. O António é esquisitíssimo. Ontem fui jantar a um restaurante caro, daqueles em que os gerentes, melhores vestidos que nós, mais polidos, mais educados, mais eficazes, já têm o isqueiro aceso diante da nossa boca, quando ainda não tirámos o cigarro do bolso, e os clientes habituais, com mulheres cheias de brilhos vários em vários pontos do corpo, dedos, pescoço, orelhas, se movem entre os aquários de lagostas imóveis numa eficácia de cernes nas suas águas profundas. Menus encadernados, montes de pratinhos com coisas coloridas, moles, duras, enigmáticas, suponho que comestíveis. Fico com a certeza comestíveis, porque as mulheres dos brilhos as colocam no pão, 5 qualidades de pão, em gestos desdenhosos e precisos. Os automóveis cá fora no parque, imensos, reluzentes, a informarem em silêncio. Gostámos uma pipa de massa. As gravatas dos clientes, com medo de ficarem para trás, nós também. No caso das mulheres, os brilhos são os brilhos que anunciam por elas. A gente custa mais que os automóveis, enquanto mastigam caladas. O que fará esta gente quando não está a jantar e eu com saudades dos meus restaurantezinhos de televisão junto ao teto? O dono a limpar o balcão com um pano que conheceu melhores dias? Um sujeito que vende a sorte grande, em vigésimos, a mamar o seu cálice de cirrose no balcão, de olhos a baiarem num vago álcool sujo, e eu com saudades da arca frigorífica com revistas velhas em cima, e a preta da cozinha a remexer-se ao fundo, num atropelo de alumínios. As mulheres dos brilhos olham-se de mesa em mesa a compararem relógios. Os clientes habituais consideram o mundo num desdém de meia pálpebra. E eu contente comigo porque escapei a isto num golpe de rins que surpreendeu as minhas tias. O António é esquisitíssimo. Deve continuar a surpreender as minhas tias. Onde é que terei de buscar estes gostos? Surpreenderá para sempre as minhas tias. Não educámos assim. Os gerentes mudam o cinzeiro em passos de mágica, colocando o outro por cima numa presteza que maravilha. Os preços do menu interrogam-me, desconfiados. Tens dinheiro suficiente para comeres? Com os números dos preços aumentarem, de certeza que tens? A reconhecerem-me de súbito, envergonhados da pergunta, não tínhamos visto quem era, desculpe, e os números pequeninos, numa modéstia apressada. Qualquer um erra, não é? Os gerentes, de súbito, cheios de que honra, senhor doutor, num interesse falsamente extasiado, de certeza que tem um livro na forja. Que é uma expressão que me provoca urticária, até as lagostas avançam um passo reverente do género. Nunca li nada dele, mas faço de conta que li. Informando as chantolas, convém fazer de conta porque falam dele no estrangeiro. E os gerentes e os empregados cercam-me a uma de isqueiros acesos, iam sem cigarro nenhum, eriçam-se diminutivos. Está a apreciar o peixinho? E não estou a apreciar o peixinho, estou a pensar noutra coisa. No sujeito que vende a sorte grande a entrar por ali dentro com o seu harmónio de cautelas em gestos de afogado, nas revistas da arca frigorífica onde uma cantora proclama o meu ex-marido destruiu a minha vida e ela de minissaia e pernas para cima num sofá de couro preto, meias pretas, é evidente. A vida destruída anima o dono que se esquece de limpar o balcão a chamar-me como testemunha. Já viu isto, doutor? Comparando-a com a esposa que serve a gente numa dificuldade de varizes, e a encolher os ombros para mim, resignado, é a vida, à medida que lá fora cai uma chuvinha de pobre. Crónica escrita pelo filho de Calamity Jane. Por carga d'água vivemos tão mal? E se vivemos tão mal, por carga d'água o medo de morrer é tão grande? Quantas pessoas felizes conheço? Por que será que para quase toda a gente o amor é uma questão de prazeres breves e localizados, como dizia, eu que detesto citações, a grande escritora Colette? Ontem, no restaurante onde jantei, uma mesa cheia de mulheres e homens. Falavam, comiam, riam-se e estavam todos defuntos. Vontade de perguntar-lhes, sabem que faleceram? Quando digo que falavam, refiro-me a que falavam de outros defuntos que não estavam ali. Criticavam cadáveres enquanto se decompunham. O mundo dos mortos está cheio de ressentimento e inveja, de crueldade desnecessária. Para quê? Tanta agitação, despeito, rivalidades, emoções minúsculas. No meio disto tudo sou um homem sentado a escrever com os meus fantasmas em torno, vozes que me segredam, me gritam. E tenho pena das pessoas. Acho que o meu sentimento mais fundo é ter pena das pessoas. No bairro onde moro, e que não trocava por nenhum, não é um bairro, é uma ilha em Lisboa, fui fazendo amizade com criaturas extraordinárias, sem abrigo, doentes mentais, viúvos solitários, pequenos dealers, pequenos comerciantes, um grupo que se dedica a atividades que os jornais chamam marginais. Posso deixar as janelas e a porta abertas, que ninguém toca em nada. Existe um código de honra implacável, um curioso sentido da amizade e do respeito, uma hierarquia feroz. Violentos e sentimentalões, demorei tempo a entender as suas regras morais que nada têm a ver com a moral corrente, mas que são minuciosamente seguidas. Já sentirei isto de fora, na época em que frequentei cadeias. Sinto agora por dentro e aceito. Se for preciso, defendo-os do mesmo modo que me protegem a mim. E a pouco e pouco vou fazendo amizade com outros habitantes locais, mulheres de aluguer, travestis, os protetores de umas e outros, um carteirista de mais de 75 anos que recusa reformar-se, já a arrastar a perninha e, todavia, de olho vivo e palavra convincente. Antes de me mentir, previne. Eu assino-lhe minto para que fique em ata que está a aldrabar. A nossa cumplicidade começou a pifar-me 50 euros. Nunca vos devolveu. Suponho que os considera a propina que lhe devia pelas aulas futuras. Se calha virem à baila, os 50 euros explica logo. Isso foi antes. E considera um assunto resolvido. Ou seja, consideramos ambos o assunto resolvido. Aliás, já me pagou mais que a nota em iced teas e torradas. Avanço com o dinheiro e ele, de mão no ar, está pago, não me ofenda. O fatinho coçado, a indignar-se. As mulheres de aluguer tão miseráveis, quase, tão baratas. 20 euros é uma pechincha. Quanto aos travestis, ainda não se descozeram comigo. Cada qual com a sua zona de patrulhamento, mesmo em dezembro, à chuva, vestidos de barbarela. Os clientes encostam o automóvel, os protetores, o meu marido, vigiam o que é seu, paternais e duros, de bofetada eficaz. Na semana passada, não me batas mais, Aires, à segunda dose de corretivo, aplicada sem fúria, pedagógica. Nos intervalos da direção de negócios, jogam bilhar, arrumam automóveis caros em cima do passeio, informam-se. Como vamos de numerário, pequena? E eu que ignorava o seu conhecimento da palavra. Cumprimentam-me enquanto o travesti se justifica. Desculpe-me lhe ter dado as boas-noites, senhor doutor. E regressam à atividade docente. Se mandassem nas escolas, acabava a rabaldaria. Se eu mandasse nas escolas, acabava a rabaldaria. E não se alcança o motivo dos partidos não colocarem estes educadores não apenas à frente das escolas, mas das diversas repartições do Estado. É impossível não lhes admirar a autoridade natural e o dom disciplinador. Um governo dirigido por rapazes de pulso entrava na linha num rufo e o país enchia-se de numerário, consideração pelo mando e automóveis caros em todos os passeios. Aposto que até a minha mãe aplicava umas carambolas com gosto em compartimentos onde o excesso de fumo torna as garrafas de cerveja invisíveis, percebendo-se vagamente a linha da espuma. Estou aqui a imaginá-la de cigarro na boca, a dar giz ao taco, interrogando-me com bons modos, como vamos de numerário pequeno, pronto a um estalo retificativo, ou a jantares com os carteiristas nos sítios onde janto, e em que o peixe é peixinho, o bife bifinho, as batatas batatinhas, mas a conta não continha, conta. E a bola na televisão empolerada numa prateleira junto ao teto. A minha mãe beberia um whiskyzinho em copo de balão no fim, servido acima do traço por ser para ela, acima do traço por ser para si, e a narrar os seus problemas existenciais às raparigas de 20 euros. E mais dia menos dia saltava um banquezito ou preparava a furgoneta para uma caixa multibanco. Ao passar por ela, justificava-se. Desculpe não lhe ter dado as boas-noites, senhor doutor. E continuava, debruçada por um capô, a meter potência nas bielas, eficiente e manchada de óleo, tirando chaves inglesas da carteira, onde descansavam na companhia de cartões de crédito falsos e de bilhetes de identidade artesanais. Desde criança, que sonho ser filho de Calamity Jane. Juro que nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento de radioterapia. Sentada numa das cadeiras de plástico. O homem que a acompanha, o pai, coloca-lhe uma almofada na nuca para ela encostar a cabeça à parede. E assim fica, magra, imóvel, calada, com os olhos a gritarem o que ninguém ouve. O homem tira o lenço do bolso, passa-lhe devagarinho na cara e os seus olhos gritam também. Na sala onde tanta gente aguarda, só os olhos gritam. Ambulâncias lá fora, algumas vindas de longe, das terras do Alentejo, quase na fronteira, desembarcam pessoas de maca. Um senhor idoso, de fato completo, botão do colarinho abotoado, sem gravata, sempre a mesma nódoa na manga. A nódoa grita, caminhando devagarinho para o balcão, numa dignidade de príncipe. É pobre. Vê-se que é pobre. Não existe um único osso que não lhe fura a pele. Entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos, porque não tem olhos há. Tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam. A mão esquelética consegue puxar o cartãozinho onde lhe marcam as sessões na algibeira. Mulheres com lenços a cobrirem a ausência de cabelo, outras de perucas patéticas que não ligam com as feições nem aderem ao crânio, lhes flutuam em torno. E a imensa solidão de todos eles. À entrada do corredor, no espaço entre duas portas, uma africana de óculos chora sem ruído, metendo os polegares por baixo das lentes, a secar as pálpebras. Chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Um sujeito de pé com um saco de plástico, outro a arrastar uma das pernas. A chuva incessante contra as janelas enormes. Plantas em vasos. Revistas que as pessoas não leem. Eu cheio de vergonha de ser eu a pensar, faltam-me duas sessões, eles morrem e eu fico vivo. Graças a Deus, sofri de uma coisa sem importância, estou aqui para um tratamento preventivo. Dizem que me curei, fico vivo. Daqui a pouco tudo isto não passou de um pesadelo, de uma irrealidade, fico vivo. Dentro de mim estas pessoas a doerem-me tanto. Fico como? A rapariga de cabeça encostada à parede não vê ninguém. Os outros, nós, somos transparentes para ela, toda no interior do seu tormento. O homem pôs-lhe os dedos no ombro, ela não sente os dedos. Fico vivo de que maneira? Como? Mudei tanto nestes últimos meses. Os meus companheiros dão-me vontade de ajoelhar. Não os mereço da mesma forma que eles não merecem isto. Que estupidez perguntar porquê. Que estupidez indignar-me. Zango-me com Deus, comigo, com a vida que tive. Como pude ser tão desatento, tão arrogante, tão parvo? Como pude queixar-me? Gostava de ter os joelhos enormes de modo que coubessem no meu colo em vez das cadeiras de plástico. Não são de plástico. Outra coisa qualquer mais confortável que não tenho tempo agora de pensar no que é. Isto que escrevo sai de mim como um vómito, tão depressa que a esferográfica não acompanha. Perco imensas palavras, frases inteiras, emoções que me fogem. Isto que escrevo não chega aos calcanhares do senhor idoso, de fato completo, aos quadrados, já gasto, já bom para deitar fora, botão de colarinho abotoado, sem gravata, e no entanto a gravata está lá, a gravata está lá. O que interessa a nódoa da manga, a nódoa grita. O que interessa caminho devagar para o balcão, mal podendo consigo. Dói-me os dedos da força que faço para escrever. Não existe um único osso que não lhe fura a pele. Entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos, porque não tem olhos já. Tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam e me observa por instantes. Diga António, senhor. Por favor, diga António. Chame-me António. Não tem importância nenhuma, mas chame-me António. Não posso fazer nada por si. Não posso fazer nada por ninguém. Chame-me António, não lhe chego aos calcanhares, sou mais pobre que você. Falta-me a sua força e a sua coragem. Pegue-me antes você ao colo e garanta-me que não morre, não pode morrer. No caso de você morrer, eu... No caso de você e da rapariga da almofada morrerem, vou ter vergonha de estar vivo. Quando a tarde passa, abre-se outra porta. Se o morcego voa, a estrela desponta. Ser de hoje ou de sempre, nada disso importa. Todo o tempo corre só por nossa conta. Sei de praias brancas, de velas queimadas. Se perdi meus passos em longa carreira, tive pais e filhos, tive namoradas e encontrei-me logo aqui mesmo à beira. Jogo minhas cartas na mesa da vida, recolho moedas e penas também. Alma incandescente, de frio transida, quem me dá certezas que o livro não tem? O vinho bebido ao sangue juntei, e os frutos da terra descobri em mim. Que ninguém me diga que morreu sem lei. Que ninguém me diga que morreu assim. Das crónicas de António Lobo Antunes, apresentamos a última proposta da edição desta semana de Livros com Rumo, alguns poemas extraídos de Nada, obra de Alberto Pimenta. Os poemas são ditos pelo próprio autor. Esta é uma edição da Boca. Disse o onunista. O que se passa vai contra todas as leis, alladigas, etc. É um verdadeiro atentado. Em Vars, atentado. Vamos tomar medidas. Mas, disse outro onunista, passada uma semana. O que se passa é preocupante. Vamos aplicar sanções. Sanção severa, disse mais um onunista outra semana depois. O que se passa é intolerável, not acceptable. Temos de intervir rapidamente, immediately, disse no mês seguinte o primeiro onunista. É alarmante. O que se passa? É intolerável. O que se passa? Tem de haver uma intervenção rápida, disse outro anonista na ocasião. E havia mais 7 inscritos para falar. Um deles lembrou que às vezes, tante volta, dos vícios privados, dagli vizi degli uomini, nascono bons resultados públicos, excelenti resultati pubblici. E todos concordaram. O sexo é para fazer filhos. É para fazer filhos. É para fazer filhos. O sexo é para fazer filhos. Nestes tempos, é preciso uma certa coragem, mas os filhos trazem muita esperança e alegria. Eles ajudam a dinâmica da relação. Vais ver que ficas contente. Segue as aulas de preparação para o parto. Aposta nos filhos. Vais ver que ficas feliz. E ganhas pontos na corrida para o céu. Tens de fazer muitas vigílias. Queres experimentar já esta noite? Diz o confessor. Esta noite? Mas como, senhor padre? Ah, tontinha, tens o céu à tua frente e tu não queres ver. De noite não vê nada. Não tem luz. Não pagou a fatura. Sinto muita vergonha. Não pasmo, nem raiva. É um bairro social. São 56 pequenos favos. Favelas, diz-se do outro lado. Todas as noites há um ruído fino. Cada vez mais perto. Parece já no quarto do lado. E havia luzes quentes lá fora, que agora já não chegam. De lua a lua, se não há nuvens, do vidro da janela vê, a certa distância, uma estrada de luz, na água suja e mal cheirosa do rio, sem luz. Uma estrada sem fiscal a cobrar, à entrada e à saída. Mas qual saída? Quatro ou cinco dias antes das eleições, estava o mendigo nos degraus da igreja onde se cantava É ele a nossa salvação. Passou um dos candidatos com os acompanhantes, entregou-lhe um panfleto pedindo o voto em si. Era a nossa salvação. O mendigo sabia ler. Leu. E apontando para o papel, começou a pedir alto, não é para mim, é para ele. A princípio ninguém ouviu, porque ia a passar um cortejo vociferante, canalha negra, a canalha de hoje e do futuro. Mas a seguir, a polícia foi alertada porque a mendicidade é proibida. Para a surpresa dos fiéis, que saíam da alma lavada e queriam fazer o bem, não havia mendigos nos degraus. Foi absolvido em troca da informação sobre o paradeiro da Quinta Gioconda, que ele mesmo tinha roubado no museu. A boa informação é sempre premiada. E a Quinta Gioconda? Ah, a Quinta Gioconda quer dizer voltar a ser presa. Desta vez noutro museu. O roubo pertence a um jogo da internet. Serão atrás de serão, ladrão atrás de ladrão. ou como disse Diógenes, lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. A subcultura a manifestar-se, disse Platão, o catedrático honorário, que ia passar por ali a caminho do museu. Diógenes limpou os olhos com o pano de limpar o cu, vociferando: agora eles ficam limpos outra vez. É assim que nos aproximamos do final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 327, mais uma edição inteiramente dedicada aos audiolivros. Despedimos-nos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite. Thank you.